qualquer coisa não estragava. Porém, continuamos então com Roberto Leal. Ora, enquanto a nossa meteoria, estamos com 16 graus agora de manhã, está um bocadinho fresco, mas está bom, está muito melhor do que na semana passada, que teve um calor horrível, e então à tarde deve estar 20, 22. Então, boa escuta na rádio e um ótimo dia da música para todos. Agora vira, vira, vira, mas olha se vira bem. Se você sair da roda, olha que saio também. Agora vira, vira, vira, mas olha se vira bem. Se você sair da roda, olha que saio também. Esta noite é despedida, todo mundo à vontade. Esta noite é despedida, todo mundo à vontade. Por isso lhe dá um beijo, que é pra matar a saudade. Por isso me dá um beijo, que é pra matar a saudade. Agora vira, vira, vira, mas olha se vira bem. Se você sair da roda, olha que eu saio também. Agora vira, vira, vira, mas olha se vira bem. Se você sair da roda, olha que eu saio também. Ficava a noite inteira na casa da Mariquinha. Eu ficava a noite inteira. Agora eu não vou mais, porque ela não é mais solteira. Agora eu não vou mais, porque ela não é mais solteira. Agora vira, vira, vira, mas olha se vira bem. Se você sair da roda, olha que saiu também. Agora vira, vira, vira, mas olha se vira bem. Se você sair da roda, olha que saiu também. Toda a gente adorava sentar junto à fogueira. Toda a gente

uma aventura. Eu vou fazer, trazer incêndios de paixão. Chegar, amar, jogos de sedução. Fazer, trazer, o tempo vai parar. Eu e tu, a lua e o mar. Faz, faz, faz, faz comigo. Eu quero estar contigo. Perdidos de amor. Ai, ai, ai. Faz, faz, faz, faz comigo. Vai ser o meu castigo. Sentir o teu calor. Ai, ai, ai. Faz, faz, faz, faz comigo. Eu quero estar contigo. Perdidos de amor. Ai, ai, ai. Faz, faz, faz, faz comigo. Vai ser o meu castigo. Sentir o teu calor. Ai, ai, ai, ai. Não

mas sei que tu não queres ficar comigo. E nem pensas viver mais a meu lado. Eu por ti já sofri, chorei, mas de nada valeu. Nenhum outro vai te amar mais do que eu. Pois ficar contigo é tudo o que eu mais quero. E por isso eu não quero mais pensar que te perdi. Eu já não consigo mais viver sem ti. E para sempre eu quero que voltes para mim. Mas se tu ainda me queres na tua vida, talvez possamos encontrar saída, porque eu de ti não me posso esquecer. Eu não penso que entre nós tudo acabou. Amar o outro alguém sei que não vou. Não quero mais perder o teu amor. Eu por ti já sofri, chorei, mas de nada valeu. Nenhum outro vai te amar mais do que eu. Pois ficar contigo é tudo o que eu mais quero. E por isso eu não quero mais pensar que te perdi. Eu já não consigo mais viver sem ti. E para sempre eu quero que voltes para mim. Mas se tu ainda me queres na tua vida, talvez possamos encontrar saída, porque eu de ti não me posso esquecer. Eu não penso que entre nós tudo acabou. Amar o outro alguém sei que não vou. Não quero mais perder o teu amor. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Para o teu coração conquistar, yeah. Ora, então, e continuamos com uma nova música de Helena Correia, A Festa Toda a Noite. E hoje, como é o dia da música, então vamos aproveitar e vamos dançar um bocadinho. Helena Correia, que é uma cantora que estará cá connosco no Festival de Santos Populares. E então, é uma bela, bela cantora. Você não perca esse dia, que é do dia 9 e 10 de julho, no Parque da Linha Rosa. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Yeah. Ora, pois esta noite é nossa porque é o dia da música. E então vamos continuar com Irmãos Verdade, Amar-te Assim. Espera.

ça semblerait tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer. agora 10 horas e 24 minutos, então, e continuamos com a nossa missão As Manhãs Românticas. E vamos ouvir então 28 graus à sombra. Ora, não estamos com 28, mas estamos com 17, mas está bom assim o tempo. Com 28 já é um bocadinho calor e 36 ainda muito mais é, não é? Como a gente passou este fim de semana. Então, desejo boa escuta, muita saúde, tudo de bom para quem está à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau. Tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Me faz

96.2. La FM en couleur. que tes amis et le football qui compte pour toi. Et j'ai l'impression que tu ne vois plus en moi que la mère de tes enfants. Oh, je ne te demande pas de m'offrir des fleurs tous les jours, mais de faire de temps en temps un geste d'amour. Et ce soir, je voudrais encore une fois te retrouver, rentrer au petit jour, et puis t'embrasser. Ton fauteuil, ton journal, tes cigarettes et la télé. Ce soir, laisse-les de côté.

11 horas e 1 minuto, estamos a começar a nossa última hora. E vocês estão à escuta das Manhãs Românticas. Então estamos à escuta de José Alberto Reis, que te amo. Boa escuta e uma ótima manhã para todos. E vimos de ouvir então José Alberto Reis, que te ame. Continuamos então com o nosso Tony Carreira, Saudades de Ti. Sim, é meu viver neste doce.

Esta noite é para viver. Esta noite é para viver. Esta noite é para viver. Esta noite é para viver. 11 horas e 12 minutos, então, de Johnny, esta noite é para viver, então, é esta e outras. E, então, eu tenho a mandar aqui, da minha parte, para o meu amigo Fulon, que vem de me mandar uma mensagem, que tenha saúde e tudo bom. Eu desejo para ele também um ótimo dia e tudo de bom e muita, muita saúde, é o que eu lhe desejo. Que é o nosso amigo que nos grava todas as emissões quando a gente cá está no, na rádio. Então, para ele, ótimo dia e tudo de bom e que seja muito feliz. Então, vamos escutar o Vítor Espadinha. Foi em setembro que eu te conheci. E eu aprendi a amar. Sim, eu sei que tudo só recomeçou. Eu sei que é triste viver de ilusões. Isso é verdade, recordações ficam sempre com nós, não é? Então, uma ótima manhã e tudo de bom para todos que estão à escuta da rádio Arcância. Nos olhos as chuvas de março e nas mãos o mês frio de janeiro. Lembro-me que me disseste que o meu corpo tremia. E eu, que queria ser forte, respondi que tinha frio, além do vento norte. Mas não me digas adeus. Quem sabe, talvez um dia, como eu tremia, meu Deus. Amei como nunca amei. Fui louco, não sei, talvez. Eu voltaria a ser louco, amar-te outra vez. Sim, eu sei que tudo são recordações. Sim, eu sei, é triste viver ilusões. Para, para, para, bere, bere, bere, para, para.

andar de carro a passear. Falei para a Fatinha que era meio-dia, mas o seu tabaco queria fumar. Ora, vê lá, todo o azar meu, antes namorei e uma servi. Antes namoraste e uma serviu. Ora, vê lá, todo o azar teu. Algum tempo eu namorei a rosa, que deixei ficar só por ser vaidosa. E depois então namorei a São. Quando soube, chorei tanto. Quando soube, chorei tanto. Que eu nem acreditava. Quando soube, chorei tanto. Quando soube, chorei tanto. Que eu nem acreditava. C'est sur le 96.2 FM. Yeah. enfrentar tudo de novo a quem foi feito para mim. Então estamos à escuta de Jorge Loureira, sua banda cantando Estou no Céu. E então, como foi os dias dos pais no domingo, e esta canção é dedicada de mim mesmo para todos os pais que os têm cá e que não têm. Então, uma boa escuta e uma ótima emissão na Rádio Arco-Íris. Casa, fala com a mãe, eu sei que ela está a sofrer. Diz-lhe que o nosso Carlinhos e o Nelinho são tão felizes e nunca vão esquecer. Aqueles dias que eu vinha de trabalhar, do coitadinho mesmo estando doente, sem que eu chegasse nunca te ias deitar. Eu te pedia para tocares na concertina, dá-me impressão que ainda te vejo a tocar. Toca estás sozinho e se sentires algo de estranho na cara, não tenhas medo, sou eu a dar-te um beijinho. Yeah. sem chorar, sempre a lamentar essa despedida. Ele vai voltar para toda a vida. Ele vai voltar para toda a vida. Ele volta. Ele volta. Porque Deus existe e ele via a voltar. Ele volta. Ele volta. Não fiques triste, porque ele volta ao teu lar. Thank you. vezes a sonhar. Há muitos anos, longe de ti, meu país. Só Deus sabe a vontade de voltar. Com saudade não consigo ser feliz. Minha terra, minha aldeia e eu recordo. A família e os amigos são meu pranto. Quantas vezes sozinho por ti choro. Portugal, meu país, eu canto. Então vocês estão à escuta, Graciano Sada, Portugal, o meu país. Então vou anunciar aqui os dias que temos o nosso animador. Ora, amanhã, mercredi, ora, hoje é mardi, c'est franqui, mais franqui n'est pas là. Hoje tivemos de manhã as manhãs românticas apresentadas por mim. E depois teríamos o nosso Nicolas, música dançante, mas ele ausente aujourd'hui. E Popin, venir aujourd'hui. E então amanhã, mercredi, temos Franquinho Robey. Depois a seguir, às 9 horas, Portugal em festa com Vitor. À tarde temos a música da Glória com a nossa Glória. E Judy, Franquinho Robey. A partir das 9 horas temos então o Vozes de Portugal, Algemiro. E sexta-feira teremos aqui então Franqui Orbei. A partir das 9, o fim de semana à porta, apresentado por mim mesmo, Lourenço. E sábado temos a Cristina Portugal no Coração. E domingo, com tarde igual, com o Ser António Forte. E depois outros amigos. Então vocês ficam a saber, os nossos animadores que cá estão presentes durante a semana. Eu desejo uma ótima semana e uma boa escuta. I'm clima quente que no inferno me aquece. Como eu gostava de ter falado tudo enquanto ainda podias ouvir, não te esconder o fundo do meu fundo, que por orgulho sei que te escondi. Como é que pude expulsar um sorriso, conter as lágrimas em meu olhar e até dar o dito por não dito e a verdade deixar por falar. Estamos à escuta então de Sérgio Rossi, Nunca Vou Amar Ninguém Como Te Amar a Ti. Vimos de ouvir o Sérgio Rossi, Nunca Vou Amar Ninguém Como Tu. E então continuamos a ouvir as nossas canções de manhã românticas. E esta vez é Roberto Carlos, Amor Feminista. E é com esta linda canção que eu vou acabar a minha emissão. Deixaremos com a RTP Internacional depois. E como vocês sabem, a partir das... passa, tudo passa mais. À tarde, como vocês sabem, que eu anunciei, a música dança com o Nicolá não estará cá hoje, ele estará ausente e vindo à sexta-feira. Sexta-feira estará cá presente o Nicolá, mas vá ao Jordi. Mas qualquer minuto perto é bom demais. O amor aumenta. Vivo por ela. Ninguém duvida porque ela é tudo na minha vida. Eu nunca imaginei. se cabe no peito. Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade. E um amor assim eu sei que é pra sempre, é pra eternidade. Pois é, meus amigos, estamos apenas de um minuto do meio-dia e então é com esta bela canção que eu acabo hoje a minha missão das manhãs românticas. E então encontraremos cá, sexta-feira próxima, se Deus quiser, com mais uma missão, o fim de semana à porta. Até lá, cuidam-se bem de vocês, façam muito cuidado e passem um ótimo fim de dia de terça-feira. E que hoje é o dia que começa o verão, o nosso verão com calor e que venha, mas que não com muita. E também é o dia da música. Hoje à noite temos o dia da música e como é o dia maior do ano. Então desejo-vos um ótimo dia, tudo bom, muita saúde e até sexta-feira, se Deus quiser. Nos encontraremos cá para o fim de semana. Então, bom apetite a todos e muita saúde que eu desejo a todos.